Passado, deveríamos recordar que tomámos aqui duas medidas em relação aos bombeiros que são importantes. O subsídio anual para os bombeiros era 37.500 euros e o ano passado foi 50 mil euros. Este ano voltemos, sabendo que não havendo tantos fogos, derivado às nossas condições, aumentámos para a capacidade operacional dele, para a disponibilidade dos bombeiros, porque sempre nos sentimos tranquilos com o trabalho deles. E por isso iríamos continuar, acaba por ser a renovação da... Nós também pagamos, fora disso, pagamos o apoio às EIPs, às equipes de intervenção, o Estado paga 50% e o Estado paga 50% e a Câmara paga outros 50%. Por isso são apoios que eu considero fundamentais. Lançámos outra medida para os voluntários e para os bombeiros, que é preciso também dizê-lo. Pensámos que todos os bombeiros têm a tarifa da água, numa tentativa de que há às vezes dificuldades para de voluntários hoje também. Lançámos que as famílias dos bombeiros e que fazem parte do corpo ativo, todos têm direito à tarifa da coesão social da água, que só tem um escalão, que é um escalão relativamente mais baixo. Também fizemos isso para motivar as pessoas. Tem havido aqui um apoio efetivo aos nossos bombeiros, como eu disse. O Tribunal de Contas pediu-nos alguns elementos sobre o dinheiro que atribuímos ao... O Tribunal de Contas pediu-nos alguns elementos do dinheiro que atribuímos aos bombeiros. O Tribunal de Contas, em algumas câmaras, também lá esteve durante 8 dias, aqui em algumas câmaras perto, não por isso, mas que estiveram a averiguar esta distribuição esta distribuição. Quero-vos dizer que os bombeiros, tanto os de Oliveira como os de Lagares, prestam contas à Câmara Municipal, depois de terem as suas contas aprovadas em Assembleia Geral, prestam-nos contas do dinheiro como ele é gasto.